Já faz muito tempo que tudo começou. Já faz muito tempo que tu ingressou nesse falho e maldito compromisso. Por muitas coisas mais, tu tá cara a cara com o vício. Sabe muito bem, coração vazio e a mente também. Paz e amor, tu já não tem. O ódio e o rancor te fizeram de refém. Procurando a diversão na própria destruição, vivendo uma ilusão. Maldita situação que tu foi te encontrar. Em um estado como esse, o diabo quer me ver chegar. Cachaça, cigarro, farinha, só quer cheirar. Acha que a vida é uma festa, quero ver quando acabar. Sentado na esquina novamente, esperando a cocaína simplesmente. Futuro condenado porque treina no presente. O que é passado não passou, só tem um remédio pra doente. Tu sabia que essa vida era sem proceder. Tantas coisas eu já tentei te dizer, mas tu nunca pensou em me escutar. Ideia já não tinha mais pra trocar. Passa batido, não cumprimentos conhecido. Caminhando apressado como quem tá comprometido com a doença que mata sexta, sábado e domingo. Drama e festa, festa e drama. No trem de quem não presta só vai ser vergonha. Drama e festa, festa e drama. Um tiro na testa te acorde quando sonha. Drama e festa, festa e drama. Quem não tem pressa depois não reclama. Drama e festa, festa e drama. Ame quem te detesta e deteste quem te ama. Se já perdeu o amor próprio, como vai amar alguém? Se não respeita a própria mãe, vai respeitar quem? A própria paz agora já não tem. Se do próprio vício tu já virou refém. Me lembro quando tu trabalhava e estudava. Agora a tua vida tá desgraçada. É peso, uma infância perturbada. Uma Glock é muito pra quem não teve quase nada. Penso comigo, a vida é mesmo embaçada. É muito difícil, não é de dar risada. Quase tudo é do jeito, do modo que não queremos. Pouco ganhamos, muito perdemos. Mas mesmo assim, nunca deixo de lutar com fé que desse inferno. Só Cristo pode me salvar. Conheço os dois caminhos e sei onde eles vão dar. Tenho vários exemplos e sei qual vou pegar. Não vou pelo teu exemplo que não escutou conselho quando tu cheirou o barraco inteiro. Teus bens materiais na hora do desespero. Não restou nada mais, nem teu pai nem teus parceiros. Esse fim de semana não sobrou nem tua saúde. Violência, sexo e droga te confunde. Não vai pela miragem que seduz a juventude. Não vai pela festa que tu só te ilude. Drama e festa, festa e drama. No trem de quem não presta só vai ser vergonha. Drama e festa, festa e drama. Um tiro na testa te acorda quando sonha. Drama e festa, festa e drama. Quem não tem pressa depois não reclama. Drama e festa, festa e drama. Ame quem te detesta e deteste quem te ama. Infelizmente tu não soube usar o QI. Usou apenas pra se autodestruir. Agora tua casa está prestes a cair. Nasceu, cresceu e te viciou aqui. Deus sabe que eu não quero ver o teu fim. Vai morrer na mão de outro, vai morrer longe de mim. Não quero que chore a tua mãe, nem a minha. É bem assim, não quero ser o Abel, muito menos o Caim. Festa e drama, sei que não dá pra misturar. Muita loucura desse jeito, não vai dar. Peço a Jesus pra dessa vida te tirar. Mas tu mesmo não quer se ajudar. Assalto a pedestre, arrombamento é o que tu faz. Dia após dia, sempre cada vez mais. Sem pensar na consequência, sem pensar em olhar pra trás. Sem perceber que na frente quem te guia é Satanás. Crack na lata, cocaína na seringa. Arma na cintura, pronto pra arrumar briga. Lembro de ti no hospital com 5 tiros na barriga. Da tua mãe no corredor, esperando uma notícia. Porque tu não escuta, porque tu não acorda. Quem mais te ama é quem tu mais incomoda. Mais um que trocou a vida pela droga. Mais um que achou que morrer tava na moda. Drama e festa, festa e drama. No trem de quem não presta só vai ser vergonha. Drama e festa, festa e drama. Um tiro na testa te acorda enquanto sonha. Drama e festa, festa e drama. Quem não tem pressa depois não reclama. Drama e festa, festa e drama. Ame quem te detesta e deteste quem te ama.